Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Nota 7 aqui no canal 1 da Rádio Internet, edição número 12 para 11 de junho de 2013. Uma edição que espero francamente esteja a ser ou venha a ser do seu entregado e que pretende nestes 30 minutos trazer-lhe música diversa. Ontem foi homenagens, não foi por acaso também, não tinha aqui o álbum, ou melhor, tinha, mas não tinha tão rapidamente disponível quanto aquilo que pensei, por isso só hoje decidi trazer o álbum que disse que iríamos abordar, isto na passada sexta-feira. E vamos então ao álbum, ano de 1996, guitarrista Joel Xavier. Ele gravou um outro álbum intitulado Saravá, em 2009, que vamos também abordar brevemente. Por agora vamos chegar com temas deste disco de um guitarrista que decidiu fazer do fado a sua guitarra elétrica. E vamos aqui ouvir como é que uma guitarra elétrica também pode ter sentimento nas melodias que interpreta. E se há dúvidas, eu nem vou alongar mais e vou deixar que o ouvinte escute dois temas que para mim são exemplos maior disso mesmo. As emoções que uma guitarra elétrica pode transmitir. Vamos lá então, Povo que Lavas no Rio, faixa número 1. E a penúltima faixa deste disco, que já disse, aliás, ainda não disse, chama-se Senhor Fado, é Joel Xavier, 1996. E diz então que a penúltima música chama-se Rua do Capelão. Duas músicas que são exemplos, para mim, muito bem conseguidos, em que a guitarra elétrica fala connosco. Vamos ouvir. Thank you. De volta, ouvintes, depois desta rua do capelão, então a guitarra elétrica fala ou não fala? Pois é, e para que possamos, aliás, desfrutar mais destes sentimentos da guitarra elétrica, vou deixá-lo com mais dois temas. Já agora disse que a música de Rua do Capelão era a primeira faixa, não é? É a faixa número 7 e são 10 do disco. Estava a dizer que era a número 9, mas não. É a número 7 e são 10 no disco. Vamos conferir a faixa número 6, música que dá pelo nome de Lisboa, Menina Moça. Mais me parece esta melodia, até pelo instrumental, que seria mais um grande clássico de Santana, poderia ser, mas não, é mesmo a interpretação da guitarra de Joel Xavier. Vamos também ficar com outro tema, já que eu falei no penúltimo tema do disco, aí vem ele, Estranha Forma de Vida. São as próximas duas músicas que vamos ouvir na edição de hoje de Nota 7. Thank you. em forma de vídeo, não é? Música que acabamos de ouvir, a guitarra de Joel Xavier. Agora mais dois temas para fechar as portas por hoje. E que temas que deixem para o final? Vamos começar com a Moriria, que é o tema menos espetacular destes dois. E se calhar de todos eles. Para mim o mais espetacular só mesmo o Povo Clavas no Rio, ou então este. Tudo isto é fado. A música é um bocadinho longa, tudo porque tem antes uma intervenção de guitarra e um acompanhamento instrumental muito bem conseguido, para efeito, que cria um ambiente muito, não diria jazz, mas que cria um ambiente muito, muito interessante à volta desta música. Vamos conferi-la, esta versão, aliás, de Tudo Isto é Fado, antes a versão também de Ai Moraria. Eu despeço-me do meu estimado auditório, com votos de uma boa tarde, já de seguida para que mais uma edição das Rapidinhas de Brasa. Que por enquanto vão ficar indisponíveis, devido a alguns problemas técnicos, mas que estão disponíveis tão rápido quanto possível, assim desejamos. Ouvinte, tenha então uma boa tarde e até amanhã.